neste lugar. General de guerra está neste lugar. Sempre palpitam os corações. O Emmanuel, o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Rei de Israel, justo e fiel, raiz de Davi. General de guerra está neste lugar. General de guerra está neste lugar. General de guerra está neste lugar. Vai ter que sair. Eu desconheço outro Deus como este. Eu nunca vi. Eu desconheço outro Deus como este. Eu nunca vi. Levantai as mãos pro céu e vem dizer ao Cordeiro neste lugar. General de guerra está neste lugar. General de guerra está neste lugar. Aleluia. Aleluia. General de guerra está neste lugar. General...